andava do meu Deus, longe do Salvador, mas raiou a luz do céu, luz do seu grande amor. Meu estado me mostrou tão vil e pecador, e também me revelou seu grande amor. Foi grande o amor, foi grande o amor. Sim, Cristo de Deus, perto do Salvador, perto assim também dos seus, pelo seu grande amor. É Jesus, amigo meu, cheio de compaixão, sua morte já me deu a salvação.